Tecnologia de primeira linha. Designer audacioso. E um projeto futurístico. Isso é Guerreiro São Jorge. A evolução. Bora tocar um pouquinho diferente. Hoje aqui no Opção, te liga. Dizem que a dança proibida. Quando a gente vai tocar, meu irmão. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Assim. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança sol e mar, guardarei. Faz perder encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi rei. Vem pro Guerreiro São Jorge. A evolução. DJ André Batidão. Te liga. Oi, meu amor! Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Uhul! Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. É São Jorge! A evolução. Guerreiro São Jorge. Se o corpo estremece e já não consegue parar. Se o som se espalha na pele fazendo suar. Essa aqui vocês não escutam em qualquer aparelhagem não, meu irmão não. É exclusiva do São Jorge. Então a fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Ei! Ei, ô, ei, ô! Ei, ô, ei, ô! Ei, ô, ei, ô! Ei, ô, ei, ô! Me chama que eu vou. Sinto por dentro, te levo na palma da mão. Te toco no centro, te abro tesão. Brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Eu sou Marcelo Silvinho, meu grande amigo Regi. Hoje aqui no Opção, na Vila dos Cabanos. A evolução. Guerreiro São Jorge, um show de som e luz pra você. Pop, pop, the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Balança aí, opção! Balança, vai! Os nossos parceiros da Albraz! Hoje aqui com a gente, um super abraço do DJ André! Alô, Joe! Guerreiro São Jorge. Sejam bem-vindos à Revolução. Só pra quem assiste a novela, né? Essa aí, meu irmão. Só quem tá feliz, bota a mão pra cima aí! Why can't we just stay together? Joga essa mão pra cima, quem acredita em Deus aí, quem acredita em Deus? Quem tá feliz? Vai começar o show de luzes! O Guerreiro São Jorge. Meu segurança, Zé Carlos, tá aqui comigo. Aquele abraço, meu irmão! Com o DJ André Batidão. DJ André Batidão. Meu parceiro índio, grande amigo Tárcio, fazendo derrame de gelada. A galera da Panificadora Vitória. Um abraço da Evolução. Era o DJ André Batidão que vocês queriam. Então toma! Joguei essa mãozinha lá pra cima, galera do papão, galera do papão. Tem alguém do Paysandu? E a galera do Leão tá aí. O guerreiro eu sei que eu sou. Olha o São Jorge! Yeah! Guerreiro São Jorge. A revolução! O mais audacioso e futurístico projeto sonoro da ilha. Venha ser Evolução! Os tempos aí, ó. It's just another dream. DJ André Batidão comandando e levando a galera à loucura. DJ André Batidão. Midback, vai! Te liga, minha evolução! Manda um super abraço, meu parceiro Denner. Ele falou que vinha de São Paulo pra curtir a evolução hoje aqui. E tá na área diretamente de São Paulo. Um forte abraço, meu irmão. Seja bem-vindo, garoto! Segura! Segura, segura! Segura, segura! Vem pra festa com o DJ André Batidão. DJ André Batidão. Como é que é a evolução? Isso, não quero ver ninguém parado não, meu irmão. Todo mundo dançando, geral, geral. Parceiro Léo da Chave, como sempre, nos dando aquela moral e marcando a presença. Obrigado, Léo. Seja bem-vindo, viu, meu parceiro? Você, é claro, faz parte da família Guerreiro São Jorge. Bora pra cima! Cima, cima. Sejam bem-vindos à Evolução. Dançar assim, vai! All my life, I've been knocking on doors. Now I'm so glad that I

them the kind of living can. Old Jack and say, girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Girl, you're just a act too. Dirty, you run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about this one now. Sorry, sorry. Come on. Have a cozy kind of way she jokes and way she jam. She know about the look like an every morning man. Make love with a coolie tiny. Um abraço, amigo Diego. Olha o Diego. Meu companheiro Domingo Chove e os dois amigos aí. Ele falou bem assim pro Juan. Que final de agosto. Vamos invadir o Santa Rosa no Laranjal. Guerreiro São Jorge e banda Fruto Sensual, papai. Watch your nose stand still. You're not paying me like bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going get killed. You keep wait. Cause you are crembeck, crembeck. And the lyrics say me talk, it me. Vai ser muita onda lá no Laranjal, viu, Diego? Se prepara, final de agosto é nós. Fruto Sensual e o Guerreiro São Jorge. From it. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. From it. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you're just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and I'm so hurry. And when you find your mistake, you talk about just better, better. Sorry, sorry. Ai. Para dançar agarradinho, meu irmão. Puxa ela, puxa ela. Puxa a mulher agora, vai. Pra cima, garoto. Nossos amigos guerreiros sem fronteiras. Hoje aqui no Opção na Vila dos Cabanos. Abraço. Parceiro DJ Mamau de Barcarena falou assim: André, tá só o filé, meu irmão. Então pronto. Guerreiro São Jorge. Essa é pro DJ Silvinho, né, Silvinho? Já já, viu, Silvinho? Meu parceiro Igor do Comércio, sua esposa Núbia. Dia 22 tem o lançamento do espetáculo lá em Netson, DJ Anderson Mauri. Aí no Magnus Clube da Vila, participação do Marcos Paulo do Maremoto. A maior equipe de felizada vai ganhar 5 baldes de cerveja, é isso? Tá dando recado, viu, Igor? É nós, meu irmão. Irmão, puxa. Puxa ela para mais perto e bora dançar. Guerreiro São Jorge, a evolução. Bem gostoso, bem gostoso. Olha o dançarino pagou um balde pro DJ. Meu irmão, dança aqui, dança aqui. I've been listening to your dreams and getting very. Pagou um balde pela sequência do reggae. Wondering what I can do. E doida, e doida. Maybe I'm being foolish, cause I haven't heard you Tupitel. Name at all. Tupitel. Wish you could be sure it's me who turns you on. É Chopitel, meu irmão. Each time you close your eyes. Dança, vai. adivinha ser evolução. Pra dançar o reggae na moral. This is the time of revelation. Como é que é? Time of deep change and tribulation. See this hour in a transition. Galera da Albras, meu irmão, hoje tá todo mundo liso. Tá não? Ei, jovem, estão tudo estribado aí atrás? Galera do dinheiro. Tem gente que tá se aproveitando, meu irmão, já pra marcar o esquema no Caripi daqui a pouquinho. Alô, Léo da Chave, falar em Caripi, eu lembro desse cara aí, ó. Suzana, como é que é, minha garota? Um beijão pra você do DJ André. Claro que sim, meu amor, já. Alô, DJ André! Balança! Sacode! Estremece essa galera, batidão! Bora pra cima, pra cima! Este é DJ André Batidão. Começou o show da evolução hoje aqui na opção. Girou! Olha, DJ André! Paciente no Oriente, um gatinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. DJ André Batidão, é show! eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Esse é da terra, o nosso Robson. Eu vou cantar Robson Gomes, te liga. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. E aí? Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Vou ensinar. Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Se assim vai. Terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê, terurê. Quiado, caquiado. Guerreiro São Jorge, a evolução. Terurê, terurê, vem dançar, vem. Sabe ver como é que é? Este swing é na ponta do pé. Assim, John. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Guerreiro São Jorge. Robson Gomes. É São Jorge. Como é que é a minha evolução? A evolução. Eu te dei o meu apoio e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco. Te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo. Bora pra cima, alô Marcelo! Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. E aí? Loucura vai ser de novo acreditar. É verdade, é? Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. Mentira, mentira, eu não posso acreditar. Era o DJ Batidão que vocês queriam, é? Então toma! Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Como é que é? Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Girirê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, a evolução tá tocando. Gererê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. DJ André, batidão, batidão, batidão. Guerreiro São Jorge, a evolução. Só pra quem viveu essa época aí e vai relembrando da nossa evolução, o nosso guerreiro São Jorge. Eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Mais pólvora! Tudo que eu quero é essa minha baladeira por aí com uma livreira qualquer. Ai. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra matar-te com Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. Rupinol é uma droga perigosa. gatinha usa para lhe roubar. Batidão. Ela bota no seu copo, você fica rubinado. No final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O rouquinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. Pai, lhe toca esse sapato, leva. O parceiro DJ Silvinho. Não é muito. Um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado. De... Você mora aquela da família, a Guerreiro São Jorge. Tu era um gato, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Guerreiro São Jorge. Guerreiro São Jorge, a evolução. Bora mexer com esse reumatismo aí, meu irmão. E o velho aguarda vai aquecendo. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo com tua fantasia. És meu tesouro. Cervejinha é o sabor da mais gostosa do Brasil. Isso é que é ser um bom rapaz. Como é que é? Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede e eu quero. Jorge, DJ André Batidão. Meu fusquinha tava todo zeradinho. E aí? Logo dando uma volta no bicho. Vem pra cá, vem. Meu fusquinha tava todo zeradinho. Fui logo dando uma volta no bichinho. E agora? Depois da volta o povo todo comentou. Esse fusquinha fez sucesso, me passou. Depois da volta o povo todo comentou. Esse fusquinha fez sucesso, onde passou. Chegando em casa, eu fui pensar em que garagem meu fusquinha ia ficar. Mas como eu tenho uma boa amizade, minha vizinha ofereceu sua garagem. Quando eu tirava, ela metia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ai, já me soca. Na sua garagem, meu fusquinha todo dia. Quando eu tirava, dançarino. E o dançarino tá aqui, ó. Quando eu tirava, ela metia na sua garagem, meu fusquinha todo dia. Bruno e trio. Olha o fruto sensual. André, vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Era um baile. Qualidade Guanabara é um show. DJ Thiago Lambada é a melhor seleção. Era isso que vocês vem queriam. Dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade Guanabara é um show. DJ Thiago Lambada é a melhor seleção. Balada com o DJ André Batidão. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. Chegou, chegou nossa evolução! A evolução é São Jorge! Pra dançar, meu irmão! É o nosso pregação! Lembra que eu te amei? Mua. E você muito me amou? Agora, aqui! E pra mim você se entregou. Agora você vive outra realidade. Como é que a galera da Albraz? Saudade. Os meus amigos cheios do dinheiro. Rapaziada da Albraz, tá todo mundo ali, ó. Nem sequer pensou nos nossos filhos. Logo o DJ Jorbe pra andar com liso, meu irmão. Bem, só anda quem tem dinheiro. Eu choro. Olha pra cima. Choro, choro por você. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. E perlotou a nossa casa de show Opção na Vila dos Cabanos pra curtir a nossa evolução. Obrigado! Você se entregou. Alô, Adriana, como é que é? Pra você vive outra realidade, pois só deixou saudade, esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos. Meu parceiro Mano, inocente, aí do Manos Bar, entendem. Lá do Novo Horizonte. Choro, já toquei muito por lá, viu, Mano? Choro por te liga. Você, choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você, choro por nós dois. Eu choro. Que pediram pro DJ! Ei, a gente toca! É São Jorge! A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. Como é que é? Como é que é? No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. Como é que é? No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio dançarino tá cheio do dinheiro. O urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. A galera do Paysandu. Tem alguém do Paysandu aí? E a galera do Leão? Essa aqui é nossa, ó. Só quem é de Barcarena aí, bota a mão pra cima, quem é de Barcarena. Quem ama esse município aí, ó. Minha que é legal. Rainha do abacaxi e do alumínio é capital. Olha a Barcarena. Sendo o ciclo que é esse polo industrial, que foi criado com amor e com todo carinho especial. Vem, vem pra Barcarena, vem ver as belezas que existe aqui. As praias de Tupanema, Vila do Conde e Caripi. Sem falar das morenas que despertam grande paixão. O farol lá do Guajará que ilumina o mar e o seu coração. Como é que é? Vem ver a canoa navegar. Vem, vem, vem, vem. O Boto Rosa acompanhar. Oh, que cidade bonita do meu Pará. Vem para Barcarena, que é um bom lugar. O porto de Vila do Conde vem visitar. Vem para Barcarena, que é um bom lugar. É São Jorge. Meu parceiro Léo da Chave. Esse tem moral, meu irmão. Quero falar. Não quero nem saber. Bora pra cima, Léo da Chave. Um dia eu vou varar nesse caripi. Minha capital. Sem esquecer do ciclo que é esse polo industrial. Que foi criado com amor e com todo carinho especial. Vem, vem pra Barcarena, vem ver as belezas que existe aqui. As praias de Tupanema, Vila do Conde e Caripi. Sem falar das morenas que despertam grande paixão. O farol lá do Guajará. Aí o cara seguiu seu coração. Aí pediu: toca o carimbó. Oi, mexe, mexe, menina. Pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do taca. Quem lembra, vai? Oi, mexe, mexe, menina. Pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do taca. Rala, rala, mandioca, espreme no tipiti. Separa. Quem é paraense conhece, meu irmão. A outro cupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina. Pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina. Pode mexer sem parar. Você agora é a minha. Olha, hoje domingo vamos estar aí no Centro de Lazer Casa Grande em Barcarena. Barcarena 7 vai receber a nossa evolução. Se mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Rala, rala, mandioca, espreme no tipiti. Separa a tapioca, apara o tucupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Sejam bem-vindos à evolução. Alô, seguidores do Guerreiro São Jorge. Chega mais pra perto que o show vai começar. Música. cara a cara e tu tirar aquela mulher pra dançar e arraiar o Miguel. É assim, ó. Cada passo seu, cada movimento. Ainda tem mulher solteira aí no opção? Cadê as mulheres solteiras aí? Quando a noite vem. Ainda tem, viu, cara? Quando só... Chega junto, chega junto. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Meu amigo empresário, Léo da Chave. Quero sim ter você pra mim. Aqui na evolução. Eu posso fazer pra conquistar você. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Assim, no escurinho, bem legal, vai. DJ André Batidão. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Agora o cara chegou e pediu uma seresta. Eu vim encaixar nessa sequência. Te liga na seresta. Sandro Lúcio Sus. Te liga, meu irmão. Mas foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Não quero nem saber. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. E por você? Você estou sofrendo. Te amar. Te amar me faz feliz. Quem sabe canta no ouvido, vai. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair. Se ferir, seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Guerreiro São Jorge, pois você faz parte da nossa história. Você já não me dá mais atenção. Leva logo meu dinheiro tudo, meu irmão. Gente, não me diz uma palavra. Os nossos guerreiros sem fronteiras. Essa nossa equipe tá imoral. Tão distante. É São Jorge. Morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Como é que é? Por que essa frieza, meu amor? Por que esta mudança inesperada? Parece... Alô, Léo da Chave, meu patrão! Pra cima, cima, cima. Sem o seu calor eu fico enciumado. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Então me diga, vai. Diga, meu amor, me diga, que é mentira este seu castigo. e só faz assim para fazer ciúme. Já tá sendo gravado o CD ao vivo na Casa de Show Opção. Tua boca, Vila dos Cabanos, tá lotado. Tá lotado. Que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Vem pra evolução. Vem conhecer a mais alta tecnologia do momento. Isso é São Jorge. Como é que é? Como é que é? Guerreiro São Jorge. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. DJ André Batidão. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Este é DJ André Batidão. Sejam bem-vindos à evolução. Guerreiro São Jorge, a evolução. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amo. Então diz assim, meu amor, diz assim, vai. Tão só. Agora eu fui ali rapidinho. E o teu carinho. Eu vi mulher com mulher do meu lado esquerdo. Tá faltando homem, é? Vinho. Meu irmão. Seu amor. Tão só. Pela noite escura. Cheio de amargura. A chorar. Isso é Guerreiro São Jorge. A evolução.